grande amigo meu. O pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai: quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças, também mato e não alejo. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo. Você está ouvindo aqui na Atalaia, Supermanhã Sertaneja, com Marquinhos Alves. Bom dia. Você está ouvindo aqui na Atalaia, Supermanhã Sertaneja, com Marquinhos Alves. Bom dia. Isso mesmo, gente, por falar, já tá na hora de a gente chamar o prefixo 8 horas em ponto. Vamos identificar a rádio, vamos identificar a emissora e volto em um minutinho. Vamos lá! ZYJ 274, 1310 kHz, ondas médias, 10 mil watts de potência. Rádio Atalaia de Maringá Limitada. Músicas, esportes, notícias. Estúdio e escritório na Avenida Pedro Tax, 1864. Jardim Alvorada, Maringá, Paraná. Rádio Atalaia, uma empresa da família Alves. Acesse a Rádio Atalaia pela internet www.radioatalaia.com.br. Programa Supermanhã Atalaia, com Marquinhos Alves. Atalaia, a sua melhor companhia.